parece fruta fresquinha. Seu beijo me deixa louca e eu não saio mais da linha. Quando toco o telefone, corro, me chama, me chama. Meu bem, sou sua rainha, eu sei que você me ama. Me queira toda inteira na beira desta loucura. Amor de qualquer maneira no seu jogo de cintura. Sim, sim, sim, esse amor é tão profundo. Se você disser que sim, eu vou ser pra toda a vida a menina dos seus olhos. Eu vou ser pra toda a vida a fonte dos seus desejos. A sua coisa mais linda, você sua estrela guia. Me leva pra sua casa que eu levo a minha alegria. Sim, sim, sim, esse amor é tão profundo. Se você disser que sim, eu vou contar pra todo mundo. Sim, sim, sim, esse amor é tão profundo. Se você... Vai ouvir no rádio as ondas dessa paixão.